O dia 11 de setembro na história, 1997. Após uma viagem de 10 meses, entra em órbita ao redor de Marte a nave americana Mars Global Surveyor. 2001. Quatro jatos comerciais americanos são sequestrados e três deles, conduzidos por pilotos suicidas, são lançados contra o World Trade Center em Nova York e o Pentágono, no estado de Virgínia. 2002. Fernandinho Beiramar e aliados tomam o presídio Bangu 1 no Rio de Janeiro. Eles dominaram o presídio e mataram quatro detentos integrantes da facção rival Terceiro Comando. 2003. Ministra das Relações Exteriores da Suécia, Anna Lindh, é assassinada em Estocolmo por um homem que a esfaqueara na véspera dentro de uma loja de departamentos. Anna era uma das principais candidatas ao cargo de primeiro-ministro. 2009. Ex-presidente de Taiwan, Chen Shui-bian, de 2000 a 2008, é condenado à prisão perpétua. Esses são os fatos que fizeram o dia 11 de setembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.